Chama a ambulância, cara. Ei, cara, ele tá sangrando. Chama a ambulância, eu tô passando mal. Chama a ambulância, vamos lá. Meu Deus, ele tá sangrando. Chama a ambulância. Alguém chama a ambulância. Respire, irmão, não pare. Respire, irmão, não pare. Respire, irmão, não pare. Respire, irmão, não pare. Reaja, irmão, reaja, irmão. Reaja que a ambulância chegou. Oh, oh. Reaja, irmão, reaja, irmão. Reaja que a ambulância chegou. Projetos, o sonho de uma vida. Engano, ilusões, no peito uma ferida. Que sangra, dói, lateja sem parar. Neste momento só Deus pra me ajudar. Perdido na noite e em muitos pensamentos. Quero voltar atrás, será que ainda há tempo? Falsidade, sorrisos, tapinha nas costas. A hipocrisia é o inferno, os demônios à volta. As luzes se misturam, será que é o fim? O diabo te engana e te destrói enquanto você ri. Meu sistema nervoso se agrava ainda mais. Toda uma vida resumida em aqui jaz. Lembro da igreja, o culto dos irmãos. Oração, a fé, a comunhão, santo sem parar, mas tento resistir. Ontem vi um pastor, disse que ia orar por mim. Cara bacana, me deu até uma bíblia. Disse que Jesus tinha poder para mudar minha vida. É sempre assim, tudo desaba no final. Chama a ambulância que o cara não tá legal. Minha vista escurece, no segundo fui ao chão. Sangue, sangue, meu Deus, não quero morrer não. Tumulto, desespero, correria a minha volta. Parada cardíaca, diagnóstico, overdose. Respire, irmão. Respire, irmão, não pare. Respire, irmão, não pare. Respire, irmão, não pare. Reaja, irmão, reaja, irmão. Reaja que a ambulância chegou. Oh, oh. Reaja, irmão, reaja, irmão. Reaja que a ambulância chegou. Oh, oh. É no segundo que tudo se transforma. E o que era bom, já era, te incomoda. Te deixa louco, te maltrata e sem saída. Mas o irmão, que nem respira. Caminhos, ideias, oportunidades pra mudar, viver, conhecer a verdade. Mas demorou, sempre na corda bamba. A vida é assim, se vacilar, dança, esbanjar, curtir, fazer o que quiser. Na neurose é loucura, longe do amor, da fé. A falsidade é um veneno mortal e lento, que engana, ilude, mata por dentro. O que fazer nesse desespero? Clamar, pedir, ficar de joelhos. Vou orar, pedir pra Deus pra te salvar. E esperar a ambulância chegar. Respire, irmão, não pare. Respire. Respire, irmão, não pare. Respire, irmão, não pare. Reaja, irmão, reaja, irmão. Reaja que a ambulância chegou. Oh, oh. Reaja, irmão, reaja, irmão. Reaja que a ambulância chegou. Oh, oh, oh. Ei, ei, ei, aonde você pensa que vai? Sua vida acabou, chega pra cá, rapaz. Seu mané, malandro, mente fraca. Bem-vindo ao pesadelo, eu sou o mestre, saca. Falei de tudo, para te atormentar. Esse é o inferno, conheço seu eterno lar. Relaxe, deixa a chama te envolver. Eu te garanto que pra mim será um prazer. Teve sua chance de sair da minha mão. Não tava me esquecendo de te dar a minha saudação. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha